os canibais. Cê é xiita, neguinho. Cê quer sofrer, são poé. Surfar no meu rosé, vou de Rolex cravejado. E nem aí pra você, amores canibais. Famintos pelos pra que colar. Tem dima no meu boot, tem dima no meu peito. Tem dima no meu pulso em todo lugar. Fiz da carnificina uma chacina de rivais. Lacrei o som no pantano e fiz chover os reais. Areia movediça pra vegano vicinal. Em terra de Katrina não se causa temporal. Só picanha pra muito filézinho que choveu na fauna. Filé mignon é pros fraco, se tem friboi é faca. Amores canibais tipo corvos na carcaça. Os passarinhos voam e eu carrego minha espingarda. Vem pro abate, que hoje tem sal grosso no olho gordo, bem temperadinho, com bastante molho. Esse sazon aí tem muito ainda que aprender, porque vive temperando as minas pros outros comer. E se nós tá no corpo a corpo, amores canibais. Eu sou caniba em busca dos reais. Vou saciar minha fome no seu desejo. O meu prato carnívoro é o gosto do teu beijo. E se nós tá no corpo a corpo, amores canibais. Eu sou caniba em busca dos reais. Vou saciar minha fome no seu desejo. O meu prato carnívoro é o gosto do teu beijo. Você vê, ó, tô numa fome de leão. Seu nome tá na lápide, o meu tá no brasão. Daqui eu vejo as presas em temporada de caça. Eu sigo de parqueiro frechando o coração das gatas. Alvoraçado no apetite voraz e bem camuflado. Os pirata de esquina, nós segue cortando em pedaço. Vou que vou invadindo covil de papagaio de pirata. Anjos caídos do céu, nós corta suas asas. Vejo neguinho vendendo almoço pra poder pagar janta. Na rua eu sou caniba, o rap é minha lança. Tá tendo pouca ação pra muito o que fazer. O meu amor é faminto por joias, ouro e pra quê? E se nós tá no corpo a corpo, amores canibais. Eu sou caniba em busca dos reais. Vou saciar minha fome no seu desejo. O meu prato carnívoro é o gosto do teu beijo. E se nós tá no corpo a corpo, amores canibais. Eu sou caniba em busca dos reais. Vou saciar minha fome no seu desejo. O meu prato carnívoro é o gosto do teu beijo. Amores canibais, sabor que satisfaz. Sozinho não dá mais, você sabe como é. Tô cheio de rivais, perturbando minha paz. CTS, caçadores de harmonia, o que elas querem? Pra rolê de Honda Civic na City, se envolvendo os lençóis da minha suíte. Aperta na blunt, skank dos caciques. Mais tarde, muito louca fazer estreia. Eu tô atento de olho nela. Hoje não vai ter boa noite, Cinderela. Eu tô que nem tigre solto na selva, rasgando no deixavado toda erva. Estilo animal doido pra casa lá. Amores canibais, é nisso que tá. Abrir a jaula, vou sair pra caçar. Tem presa na cama querendo me devorar. E se nós tá no corpo a corpo, amores canibais. Eu sou caniba em busca dos reais. Vou saciar minha fome no seu desejo. O meu prato carnívoro é o gosto do teu beijo. E se nós tá no corpo a corpo, amores canibais. Eu sou caniba em busca dos reais. Vou saciar minha fome no seu desejo. O meu prato carnívoro